vendo as pessoas estranhas, os viventes da internet que ficam andando pelo barra B. Pois não. Percam todas as esperanças, porque tá começando mais um Pescast. Comigo aqui tá o Pescaldo. Oi. O João Lemes. Opa, hoje eu fui olhar na internet pra ver se o Mano Brown tinha sido preso. Só pra ver se tinha alguma coisa que alegrar meu dia. Não, não foi. Você está triste, mas o Suplicy está feliz. Tá ok. Estamos aqui com o Drache. Arroz, bichinho, me chama de calango hoje. Eu sou um quilombo. Meu Deus do céu. E estamos aqui com o Gabriel também. Liguem para os jornais, a democracia morreu. É verdade, é, mano. A gente tem o Alf conosco aqui hoje também. Você acha, né, que eu não aprimorei todo o meu senso pra isso? Ai, meu Deus. Cara. Esse parece o maior podcast até agora, em termos de pessoas. É verdade, né? Não, acho que não. Não, juntou eu e o Nada, por exemplo. O quê? É, tá o que? Massa crítica de pessoas é o maior. Não, a gente, cara, se juntasse outra pessoa com obesidade mórbida aqui, a gente poderia começar uma singularidade. A gente ia colidir na internet, virar um buraco negro. Um dado sobre o nada, porque sempre tem um dado sobre o nada, né? Sobre o nada. Vai! Ou nada, ou Drash, ou calango, enfim. A gente foi numa festa junina e o nada ganhou com uma mulher mais bem vestida dela. Eu estava lá, eu vi isso. É 100% verdade. E afinal foi ele e a gatinha da irmã dele, tá ligado? E ele ganhou da irmã dele, mano. Caraca. A minha irmã, pra todos que precisem saber, minha irmã é modelo. É. Ela é modelo. E não é aquelas modelo raquítica. Não, minha irmã é aquelas modelos que você fala, meu Deus, eu queria morder cada centímetro dos ossos dela. Dizem. É tua irmã, desgraça. Ah, não é bem isso que a gente pensa, mas tudo bem. Você tem que ver as coleções de opiniões que eu converso da minha mãe, cara. Filho da puta, cara. Ai, mano. Ô, tá Nath, você é muito errado, cara. Você tem um parafuso. Gente, foi. Para todo mundo, para com essa porra. Você tem foi o aniversário do Pedro. Parabéns. Mandar um bisu lá. Nossa, mano. Tem duas pessoas além de mim que tem a chave daqui de casa. O Alan, um deles, e o outro é o Gabriel aí no caso, que tá participando hoje. Os dois deveriam utilizar a chave pra vir aqui utilizar um dos quartos como estúdio de desenho, essas coisas. Mas o Alan utiliza pra me acordar e o Gabriel utiliza pra desenhar piroca. E colocar coisa na minha geladeira. Eu tô falando sério. A saga das visitas do Gabriel no Facebook do Pescaldo. Uma curiosidade rápida. O tal do Pescaldo, ele faz aniversário também no dia que a minha querida irmã. E o dia do padeiro. E o dia do 7-1, aplausos. E o dia do 7-1. Relaxa, verdade. Não dá pra bater palco segurando o microfone na outra. Então... E é muito engraçado um gordo fazer aniversário no dia do padeiro, né, cara? Eu ia cantar parabéns de um jeito muito esquisito. Eu ia ver como que canta parabéns em russo, só que russo da Ucrânia. Autor do livro Vida Seca. Cara, uma coisa da hora dele é que ele morreu de câncer de pulmão porque ele só escrevia tomando cachaça e fumando cigarro Selma. Caralho. Nossa senhora. Foi tarde. Olha. Ele fumava tanto que se você procurar cigarro Selma no Google Imagens, vai aparecer uma foto do Graziliano Ramos, não é zoeira. Vamos ver. Cigarro Selma. É Selma com S, seu imbecil. Mano, pior que é verdade. Tem uma foto do Graziliano Ramos aqui. O que apareceu pra mim? O velho Graça. Caralho. Apareceu as irmãs da Marge Simpson. Afinal de contas, cigarro né? Selma. É. E apareceu também o Che Guevara. Tá bom. Cara, eu tenho uma teoria da internet, que se você der scrollar o suficiente em qualquer pesquisa do imagens do Google, vai ter uma foto furry. Então eu tô procurando a foto furry dessa vez. Mano, é o Che Guevara tomando Coca-Cola. Só um minuto, só um minuto. Eu não queria ser FM e tudo mais, mas eu não vou ter outra opção. O que é furry? Ok. Furry é desenho. Furry é uma comunidade. Cara, ele tem um cachorro furry, porque tem um cachorro baleia, velho. O cachorro dele é furry. Cachorro baleia. Que é isso, mano? O João leve esse gemendo ao fundo. Achei um furry. É verdade, velho. Caralho, gente. Bom, enfim. A gente vai falar, como de costume, primeiro da história um pouco do Graciliano Ramos, esse comunista filha da puta. Comunista desgraçado. Depois falar do livro, que é o Vidas Secas. O livro que cai na FUVEST, cai em qual mais? Não sei, mas é um livro que é figurinha carimbada, viu? Por mais que não caia em outros vestibulares, necessariamente não esteja em lista de livro, ele é uma das pedras fundamentais do modernismo brasileiro, né? Então é um livro que costuma cair bastante, pelo menos sendo citado. É importante conhecer ele. Vai cair. Pela concorrência colegial que eu tô ligado. Graciliano Ramos nasceu em 1892, em Alagoas. Já muito criancinha, quando ele tinha uns... eu não sei fazer conta. Peraí. 32. Bom, antes dos 18 anos, ele já começou a trabalhar em jornais e tudo mais. E é isso que ele fez. Por isso que ele é mau caráter. Não trabalhou igual homem. Ele tinha o espírito do homem alagoano. De um cacete. Nunca ia conseguir derrubar uma árvore com uma serrinha amarela. Ele é um comunista safado, mas ele é aquele comunista da época que ainda tem a desculpa de não conhecer muito bem, saca? É que nem o Jorge Amado, né? O Jorge Amado. Os dois eram brothers. Brothers, aliás, do Partido Comunista. E os dois brigaram com o Partido Comunista e saíram do Partido Comunista porque o partido queria censurar os dois, saca? Me responda uma coisa. O Jorge Amado já teve algum trabalho de homem? Já levantou um muro? Já rachou uma lenha? Já varreu o quintal com gado de árvore? Explicado o Jorge Amado também. Uma pequena contextualização, Graciliano Ramos tinha 22 anos quando explode a Primeira Guerra Mundial. Então isso mostra muito sobre o jeito que ele pensa das coisas. Sim, não tinha nem a União Soviética ainda, saca? Pra mostrar época boa. A União Soviética, ela surge... Na Segunda Guerra Mundial, um pouco antes, é isso? Na primeira, no fim da primeira. Aliás, meio que a Primeira Guerra acaba porque a Rússia falou caguei e foi embora. A Revolução Russa é de 1917, né? Odeio a Primeira Guerra Mundial. Tomando. Eu gosto porque eu sou descendente de iugoslavos. Tomando. Cara, a Primeira Guerra Mundial é a culpada pelo... Não é o tema. Foda-se. Só meu último comentário sobre a Primeira Guerra Mundial. Ela fecha. Quando ele tinha 23 anos, ele vai morar em Palmeira dos Índios, que hoje é uma cidade quase do tamanho da nossa, de Votuporanga aqui. Tem 73 mil habitantes. Mas na época não tinha, sei lá, 30, saca? Ele se casou em 1915, quando ele tinha 23 anos de idade, e ele tem 4 filhos. No quarto filho... e ele já começa a... escrever, né? Nesse momento, ô João, ele trabalhou como tapeceiro. Beleza. O cara tem alguma dignidade. Tranquilo. E ele era um cara... Olha só, o Graciliano Ramos, nessa época, nesse período, desde criança, aliás, ele sempre lia pra caralho. Pra caralhos, sabe? O cara não trabalha, daí é fácil. Ele trabalhava, porra. Ele é uma adolescente gordinha insegura, cara. E Graciliano é uma adolescente gordinha insegura, por isso que ele lê, cara. É isso aí, cara. Ele lia dicionário, ele não consultava dicionários, ele lia dicionários. Caralho. Mesmo quando ele tava trabalhando de tapeceiro, chegava os matutos lá pra perguntar coisas de gramática pra ele, ele falava, vem aqui, essa palavra, ela veio do latim, blá blá. Então o cara dava uma bocejada. O cara ia lá pra perguntar. Ele era tipo, manja o professor de história que todo mundo... acha que ele sabe todas as datas de todas as épocas. Tipo, o Graciliano Ramos sabia. Ele era um pedante, é isso que ele era. Puta que pariu. Não, o Dom era pedante porque ele sabia de fato. Ele não fingia que ele sabia. É diferente de nós aqui. Exatamente, o pedante nós somos pedantes, sem dúvida. Bom, quando ele tem o quarto filho, a mulher dele morre em parto do quarto filho. Uhum. E, gente, peraí que eu vou jogar o meu gato fora, que ele tá enchendo o saco aqui. Pra variar, meu Deus do céu. Denúncia. Mata violência ele, contra animais. Gato agride Alan. Ha ha ha ha ha ha! Peraí. Quando nasce o quarto filho dele, a mulher dele morre. E ele fica um bom tempo sem escrever nada. Desde quando ele tinha... Ah, a loja dele chamava Sincera. Sincera? É, loja de tecido Sincera. Sincera, é, cara. Loja dele. Sincera, velho. Esse cara, ele... Caralho, velho. Ah, esse cara, cara. Esse cara, cara. Ele era uma biba, velho. Depois dele escrever no jornal... Não, ele era foda. Ó, depois desse dele escrever no jornal... Ele não era foda, Alan. Para de se enganar, Alan. Ah, ele não era foda, mas ele era maneiro, cara. Ele era, ele era o Tomás da Bolandeira. Pô, manda o livro. Opa. Vacilão, hein? Ok. Bom, em 1927, João Lemes volta no tempo. Ah, tá. Aponta o dedo para Graciliano Ramos e fala, seu frouxo! Isso tá na biografia do Graciliano Ramos. Tá na biografia. Aí ele fala, shout to the hands. Todo mundo queria que ele fosse o prefeito de Palmeira dos Índios, porque ele era o professor, era estudado, aquela coisa toda. E ele não quis, ele falou, ah, não, eu vou mexer com política, pelo amor de Deus. A cidade e o João Lemes chamaram ele de frouxo. Realmente, e ele saiu, disse que ele saiu pela cidade xingando todo mundo, mandando todo mundo tomar no cu, mesmo pra lá, sim, mesmo. Ah, deixa eu abrir um parênteses aqui. Isso é mentira, cara. Ele não ia olhar pra uma cidade inteira e mandar os caras tomar no cu. Ele ia estar peidando, cara. Ele não ia ter coragem. É porque ele é frouxo. Mas ele é frouxo. Assistiu a prefeitura de... Sim! Ele cedeu ao que os caras falaram. Ele não enfrentou eles, cara. Ele enfrentou. Não, ele é frouxo. Ele não mandou primeiro porque ele não queria, segundo porque ele quis. Não. Eu tô criticando o vai tomar no cu. Ele não falou vai tomar no cu pra essa galera, sabe? Eles falaram, você vai ser o prefeito, blá, blá, blá. Ele falou, não curto isso. Vai ser sim, seu frouxo. Ele falou, beleza. Ele é frouxo, cara. A população que disse que ele saiu falando é, este povo acha que eu não sou homem de domar cavalo bravo. Não é mesmo. Nunca na vida eu tomo cavalo. Ele é aquelas crianças criadas com Walt Disney, mesmo lei de da marca. A gente voltou a falar de furry de uma hora pra outra, eu não entendi isso. Que pariu. Tomando cu, nada. Só uma questão. Eu sou, cara. Fazer uma pergunta. Eu sou o único que quando falaram que o Graciliano Ramos saiu falando, foda-se, pra todo mundo na cidade, só na minha cabeça veio a imagem do Mr. Bean em cima do carro apontando o dedo do meio pra todo mundo. Resumiu o Graciliano Ramos. Essa imagem, pode usar em aula essa imagem. Faz parte. Ele assumiu. Ele virou prefeito realmente de lá. Pô, cara, você falou ele assumiu, eu já me assustei aqui. Pronto. Aqui pariu. Em 1930, ele renuncia à prefeitura porque ele foi chamado pelo prefeito de Maceió para ser. É o equivalente a ministro. Concubina. Meu Deus do não, céu. Porra, não, caralho, velho. É o equivalente ao ministro da educação de Alagoas. Não tem isso hoje, mas enfim. Ai, ai. Ah, uma coisa divertida. Por que ele chamou a atenção da galera da Capitar? Não é porque ele era um bom prefeito, mas... Calma. Eu vou me mutar aqui um pouquinho. Vai, continua. Foi porque os relatórios que ele escrevia, eles não eram aqueles relatórios normais, padrões de cidade. Eles eram escritos de forma literária. Caralho. Esse negócio da forma literária dele e tudo mais, eu acho que o povo vai acabar pensando que ele escrevia de forma empolada. Não. Eu quero escrever direitinho. Empolada. Era o Paulo Coelho deles. Porra, não. Mas esse não é o estilo do Graciliano Ramos. Graciliano Ramos não era pomposo. Não era... Isso, exatamente. Valeu, nada. Não é um estilo pomposo. Ele mesmo vai se definir depois, e eu concordo com ele. O estilo dele é uma palavra certa que corta como a faca. Objetivo. Objetivo. Mas, ao mesmo tempo, é poético. É absurdamente poético. Deixa eu te falar. Tipo, eu tinha aula com o Pina, né? E ele me falava que o livro, tipo, era a mesma coisa. Coisa, tipo, do começo ao meio era uma coisa, tipo, do meio ao final era a mesma coisa que o começo, tipo, ele voltava ao fim, tá ligado? É, sim, eu vou falar disso depois. Olha o meu bizu, eu pegava e lia só até a metade. Eu inventava uma história que acabava numa seca, tá ligado? Caralho. O que eu tinha lido? Eu não sei o final do livro, eu vou com vocês só até a metade. Só. Uma seca é aquele que tem os capítulos independentes, não é? É, mais ou menos sim. Eu queria dar uma sugestão, se ele tem os capítulos independentes, por que a gente não explica capítulo por capítulo, só que completamente fora da ordem. Tipo, a gente joga um D20 e vai falando, ah, primeiro capítulo 7, depois tudo. Entendeu? Pra elucidar essa característica. Não, é porque eu discordo dessa característica, na real. Caguei pra você, cara. Cara, eu qualquer tô coisa que dá pra jogar um D20 junto deveria ser apoiado imediatamente, cara. Tá tudo bem. A gente joga um D20 só por diversão e aí usa o número pra nada, sabe? Não, sim, a gente faz uma subtração pra chegar no número que a gente quer e tá tudo certo. É verdade, eu acho ótimo. Aí a gente joga um D20, tipo, beleza, o resultado deu 6. Yes, como vamos continuar. 6 menos 5, ó, o capítulo 1, vamos lá. Isso aí. Olha só, maravilha. Bom, voltando ao texto. Os relatórios que ele escrevia, de forma literária, não só moldaram o estilo dos outros livros dele, do tipo, esse estilo mais seco, mais direto ao assunto, e todos os livros são mais ou menos um relato do que tá acontecendo, ao invés de uma firula, de um barroquismo pra explicar o... Ele é mais eficiente. É, e, mas também chamou a atenção do editor dele. O editor dele falou, ah, mano, o cara escreve desse jeito, nem por um caralho que ele não vai ter um livro aí, por aí, já escrito, saca? E ele tinha. Era o livro Caetés, que ele é publicado. É, depois ele escreve o São Bernardo, publica também, isso em 1934. E ele escreve também o livro Angústia. O livro Angústia foi lançado quando ele tava preso. Ele foi preso... Olha só, ele é um comunista safado, mas ele não era envolvido no partido, nem nada. Ele não tinha nenhuma conversa. Assim, que a gente saiba, antes da cadeia, ele não tinha nenhum... Não tinha muito envolvimento com a galerinha comunista. Então, quando se avisou que talvez ele fosse preso, a galera não, sabe, desacreditou, saca? Ele simplesmente falou, ah, é isso aí, eu vou esperar pacificamente a minha prisão. E ele foi preso, ele ficou preso quase um ano, de 36 a 37. Em 36, no começo do ano de 36, foi lançado o livro Angústia, que na real é o que eu mais gosto dele. Ele ganhou vários prêmios por esse livro. Foi preso por quê? Oi? Foi preso por quê? Ele foi preso porque o Getúlio Vargas quis prender ele. Ah, tá, entendi. Preso político. É, preso político. Ele foi junto com a cela dos presos políticos. Ó pra você ver como esse cabra é... Que foi? Cara, ó pra você ver como esse cabra é frouxo. O cara recebeu uma cartinha, ó, você vai ser preso daqui 5 meses. Ele pega e fala, ok, deixa eu me sentar aqui. Poxa vida. Abriu o livrinho e começou a escrever relatórios sobre educação em Alagoas. Vai se fuder, cara. Foge, não sei, mata o Vargas. Mata o Vargas. Como mataram o Vargas, tá ligado? Tutorial. Caralho. Vamos fazer um filme do mal? Não fica... Isso dá um filme, cara. Isso dá um filme, tipo... Sobre Graciliano Ramos. Tipo, ele vai ser preso pela ditadura e ele começa a armar um plano pra matar o presidente, tá ligado? É, tipo, a entrevista fit. Senhores dono da casa, o cantador pede licença pra puxar a viola rasa aqui na vossa presença. Pras coisas que eu vou cantando, assunta imploro atenção. E antes, porém, eu peço a Nosso Senhor a benção. E antes, porém, eu peço a Nosso Senhor a benção. Eu preciso parar de prestar meu livro pra aluno, mano. Puta merda. Por quê? Ah, é porque sumiu meu Vidas Secas, não tá aqui em casa não. Me explique burocraticamente o livro. Bom, ok. Burocraticamente falando, antes do livro em si, falar do momento literário. Graciliano Ramos faz parte da segunda geração moderna. A primeira geração serve para destruir os preceitos parnasianos e tal da época dominantes. A segunda geração é a geração de consolidação e eles se reúnem, na verdade, antes de começar para decidir o que eles iam fazer. E a terceira geração é a geração psicológica, que a gente já comentou alguma coisa lá do podcast da Clarice, do Laços de Família. A segunda geração em si é a chamada geração regionalista, porque eles resolvem falar de problemas regionais. E a maior parte dos escritores dessa época são nordestinos. Na prosa, pelo menos, na poesia é outra história. Sim. Mas na prosa, ela vai ser fundamentada na crítica aos problemas do Nordeste, que é basicamente, tirando Jorge Amado, que é o que mais varia em relação a esse tema, basicamente problema com a seca. É a geração de 30, ela vai de 1930 a 1945. O Graciliano Ramos, depois que ele saiu da cadeia, ele ficou no Rio de Janeiro trabalhando como jornalista mesmo, como cronista. Ele escrevia contos para os jornais. Vejam só, a frase é dele mesmo, numas cartas que ele escreveu. Escrevi um conto sobre a morte de uma cachorra, um troço difícil como você vê. Procurei adivinhar o que se passa na alma de uma cachorra. Será que é a mesma alma em cachorro? Não me importo. O meu bicho morre desejando acordar num mundo cheio de preás. Exatamente o que todos nós desejamos. A diferença é que eu quero que eles apareçam antes do sono. E o padre Zé Leite pretende que eles nos venham em sonhos. Mas no fundo todos somos como a minha cachorra baleia e esperamos preás. Olha aqui, comunista filha da puta. Que comunista filha da puta, cara. Mas assim, preás é um rato. É um rato comestível, muito gostoso. Ah, é comida de calango. A baleia era coisa, mano. Era, sei lá, terrorista. Ela esperou 70 preás virgens. Ah. Vidas Secas é um chamado romance desmontável, porque apesar de você... Que barulho é esse, gente? Estou com um pastel, chegou agora. Enfim, é um romance desmontável, ou seja, você pode ler ele praticamente em qualquer ordem, porque ele foi concebido dessa forma. O primeiro capítulo a ter sido escrito do livro foi o capítulo da baleia. Esse negócio de ser um livro desmontável, de que você pode ler em qualquer ordem, eu não sei o que eu acho disso, porque quando eu leio o primeiro capítulo, que se chama Mudança, e o último capítulo, que se chama Fuga, eu vejo uma diferença. Sabe? Mas eles têm diferença. Não, mas assim, eu não vejo como uma coisa circular. Talvez do 1 ao 12 seja o circular. O 13, não. Ele quebra isso, porque eles não estão mais voltando pra seca e fazendo tudo de novo. Eles estão indo pra cidade, eles querem acabar com esse ciclo da seca, sabe? Não, eles querem acabar, mas assim, tem uma diferença sutil. Porque os dois começam da mesma forma. Eles começam fugindo da seca. Sim. A diferença entre eles é o tempo verbal. Ah, é verdade, que o primeiro... O tempo verbal. O primeiro é o pretérito perfeito, normal e tal, pá. E o último capítulo... É o futuro do pretérito. Do fogo, é o futuro do pretérito que dá a ideia de esperança. Sim. Tá? Dá uma ideia de que possa mudar as coisas. Mas eles em si, eles têm a mesma coisa. Sim. Ele é desmontável mesmo. Não tô falando que você tem que ler de forma aleatória, porque se você ler do capítulo 1 ao capítulo 13, você vai ter uma história em si. O lance é que ele não tem uma unidade temporal. Aliás, isso é uma coisa interessante, porque é um dos poucos dessa segunda geração, eu vou dizer um dos poucos porque eu não lembro de todos os livros agora, mas eu vou até arriscar que é o único da segunda geração a explorar o tempo psicológico, porque o livro todo é discurso indireto livre, que é focado nos pensamentos do Fabiano, porque senão você não tinha livro. Se você não fica na cabeça dos personagens nesse livro, você não teria livro, porque praticamente não tem diálogo. É. O único que falaria na certa é o papagaio, então. É um dos que falam bastante. Lagoa da Quimbijada, pasto das cabras ligeiras, seguindo os rebanhos de onde vai o poço da catinqueira, bem longe da casa dos pais da santa burreca marrã. Passava vigiando os rebanhos de seu senhor todas as manhãs e também as tardes inteiras. Começo, Vidas Secas. Primeiro que o primeiro nome do livro não era esse. Não. Era O Mundo Coberto de Penas. É. Ah, a propósito, as pessoas na época leram esse livro de forma aleatória. Ele teve as ideias e ele falou, vou fazer um livro, contos, o que eu faço? Aí ele resolveu fazer contos por uma questão muito simples, dinheiro. Ele estava escrevendo pro jornal, fazer um livro na época era muito difícil de ganhar dinheiro. O que ganhava dinheiro na época era Jorge Amado, e só. Era um best-seller, vendido no mundo inteiro, amigo do Graciliano Ramos, aliás, eu já tinha falado isso. Mas enfim, sim, sim. Eles escreveram um livro juntos. Ah, é? Qual? É o Brandão Entre o Mar e o Amor. Nossa. É um romance publicado em 42. É uma equipe tanto, viu? É o Graciliano Ramos, Jorge Amado, o José Lins do Rego, a Raquel de Queiroz e o Aníbal Machado. Tem uma coisa interessantíssima no Vidas Secas. Enquanto os outros romances regionalistas que você for pegar aí e tal, tirando o Jorge Amado, eles vão ter como foco principal a seca. O Vidas Secas, ele não tem esse foco. A seca no Nordeste é pano de fundo para o que acontece com os personagens, que dá pra gente entender de três formas esse título, Vidas Secas. Dá pra gente entender na forma literal, tipo que eles vivem na seca do Nordeste. Dá pra você entender como uma vida sem muita palavra, porque a palavra que adoça a vida, no caso, e eles não falam muito. E dá pra você entender como uma vida sem graça também, porque é uma vida miserável, é que nem a sala de troféus do Botafogo. Ela praticamente não tem muita coisa a se tirar dali. É muito triste, cara. Você entra lá, sabe, tem tão pouquinho. Aquela poeira. Tem aquele tem porra, um mendigo tá morto ali do lado. É, tem aquela meia luz, assim, sabe? Tá falhando. Você entra ali, dá uma melancolia tão grande. É basicamente isso, cara. É triste. No começo, primeira frase, eram seis viventes. Sim. Na verdade, não é a primeira frase, é uma das primeiras, né? Eles resolvem comer o papagaio. Na verdade, o papagaio tinha acabado de morrer. É. Eram seis. Os personagens do livro são o seguinte, basicamente, os principais. Fabiano, Cinha Vitória, que é o casal. O filho mais novo, o filho mais velho e a cachorra da Leia. É, o menino mais novo, o menino mais velho. Existe uma birra em se falar ou o menino mais novo, o menino mais velho, ou o filho mais novo, o filho mais velho, mas enfim. É, tanto faz. É. Esses dois aí. Que não tem nome, a gente não fica sabendo o nome deles. E um dia antes tinha o papagaio também, que eles resolvem matar o papagaio pra comer. E um dos motivos é que o papagaio, o Fabiano, ele disse que era um animal inútil, porque não falava, era um papagaio que não falava. Só que a gente tem que pensar da seguinte forma, isso é muito sutil no Graciliano Ramos. O papagaio fala por quê? Porque o dono fala. Exatamente, porque o dono fala. Então se é um papagaio que numa família de 4 pessoas não fala, porque a baleia a gente não vai contar como pessoa, obviamente, mas sendo que dessas 4 pessoas, 2 são crianças, e um papagaio não fala, é porque o papagaio não tem o que imitar. E é maneiro também que assim, ele fala, o papagaio era inútil porque não fala. Quem mais que não fala nesse romance? Exatamente. Todo mundo inútil. Ele inclusive o frouxo do autor, né, cara? Ele fala pra caralho, como assim? Ele escreveu livros. Beleza, mas ele é inútil também. É, então assim... Por que tu rege com o Graciliano, cara? Pô, você nem começou essa caralha, mano. É, tipo, eu tô fazendo agrado pra você, cara. Não, eu sei, mas eu que... Eu tô fazendo um momento de autorreflexão agora. Por quê, cara? Então, por que esse cara me fez? Por que eu não gosto dele? Quer ver o rei? É porque ele mata papagaios, cara. É por causa disso. Não, comunista é filha da puta, cara. Capítulo 1, ele se relaciona com 13, esses capítulos têm a relação, e eles sempre estão, sempre fugindo da cena. O ponto é que eles não vivem em si, eles sobrevivem. Ah, não, assim a Vitória se diverte de vez em quando. É. Ah, meu Deus do céu, lá vem. Não, isso... Bom, os capítulos do livro são 13, na ordem. Mudança, Fabiano, cadeia, sim a Vitória, menino mais novo, menino mais velho, inverno, festa, baleia, contas, o soldado amarelo, o mundo coberto de penas e fuga. E os capítulos, eles se relacionam sim. Capítulo 1 com o 13, o 2 com o 12, o 3 com o 11 e assim por diante. Acaba sobrando o capítulo 7, sozinho. Vocês já assistiram Todo Mundo Odeia o Chris? Tem um episódio que o Júlio tá, que ele tá trabalhando de taxista, que ele tem que falar só as primeiras palavras só do negócio, que não tem crédito no orelhão. Ah, já! Mano, tipo, o nome dos capítulos, tá ligado? É tipo ele falando, contando a história do livro inteiro. É o Dan Fabiano baleia. É verdade, cara. Inverno mudando de novo. É tipo isso. Se você pegar os outros nomes de livros do Graciliano Ramos, é tudo assim também. É tipo, Caetés na Fazenda, São Bernardo, Fazenda São Bernardo. Angústia, o cara tá angustiado. É porque é o estilo do Graciliano Ramos, tá? É o que o Alan falou mais cedo, né? Dos relatórios da prefeitura dele. Exato. E enfim, quando eles estão no final do primeiro capítulo, quando eles estão anoitecendo, o Fabiano percebe que as estrelas somem no meio das nuvens e a chuva ia vir. Sim. Ele pega uma bandeira do MST e ocupa mais uma fazenda. É, porque é o seguinte, no segundo capítulo, o dono da fazenda expulsa o Fabiano. Respeito roubado, ele acha que ele pode chegar que... e acha que é o dono da terra. Não, só que há uma diferença entre ele e o MST, ok? O Fabiano é ofertado trabalho a ele e o Fabiano fica lá com o faqueiro. Ele aceita trabalhar. Isso é um pouco diferente. Ele não foge da carteira. Ele trabalha. É tipo isso. Ele não foge que ele trabalha. É engraçado que assim, o Fabiano, ele nunca... Primeiro que tem um negócio, Fabiano significa nada. E tem uma coisa interessante também do Fabiano, a descrição física dele. Porque o Fabiano em si, ele é ruivo. Nossa. E de olho claro. Ele é um visigodo. Ele é descendente de holandês. Ah, isso que eu disse, é parente de holandês aí. Imagina alguém que vai tomar no cu no sol. Só um instantinho. Theo, você tem microfone? Cara, você tá me ouvindo? Ê, tá me ouvindo. Ei, o Theo tem microfone agora. Isso responde alguma coisa. É que eu tô no celular aí. Caralho. Nossa, velho. Não há uma unidade temporal no livro, tá? Por isso que você pode ler em qualquer ordem. Claro que vale a pena você dar uma lida. É meio complicado você ler o capítulo do Soldado Amarelo e não ler sem ter lido antes o capítulo da cadeia. Isso. Tipo assim, não inventa. Você vai fazer prova dessa porra, lê direito. Se você tiver numa faculdade, for fazer uma faculdade de letras depois e for estudar, aí você se diverte, sabe? É, tem alguns personagens interessantes. O Fabiano, ele admira pra caralho o seu Tomás da Bolandeira. É um cara da cidade, lia muito, falava de difícil, mas ele acha ainda que o seu Tomás da Bolandeira, ele sucumbiu à seca. Sabe nada. Então, assim, o Fabiano, ele pensa que pra que o cara saber tanto dessas coisas se o cara vai morrer por conta da seca. E aí, vou dar a deixa aqui pro João Lemos. Porque assim, a Vitória, ela quer uma cama, como a do seu Tomás da Bandeira. E o Fabiano achava isso uma doidice, né? É, cara, mal sabia ele por quê. Cara, eu não lembro, eu li semana passada esse livro, então eu já esqueci a maioria dele. Mas bem, eu não lembro o contexto no qual se encaixa, eu lembro em alguns. Toda vez que essa mulher traz esse assunto, que ela queria uma cama igual a do seu Tomás, ela tá em algum momento reclamando de algum comportamento do Fabiano. É, né? Pior que é verdade, cara. Então, é uma comparação aí. E como? Como sim a Vitória saberia da cama de seu Tomás? Sabe, ela arrendava a terra dele, ela não era doméstica lá na casa. Ela era ferrapada, ele era rico, ela não tava ali no ciclo social dele, ela não era amiga da mulher dele. Como? O que você tá insinuando, João Lemes? Eu tô insinuando que o Fabiano é um corno. Vocês sabem o que é uma bolandeira? Não. Bolandeira é um punho, não é? Bolandeira é uma máquina para descaroçar o algodão ou roda que aciona dispositivo de ralar mandioca. Agora, nossa, agora minha cabeça explodiu, cara. Sim, a bolandeira. Eu pensei que você já soubesse. Soubesse de quem? Soubesse do meu amor. Fabiano, ele não vê na vida dele, ele não vê herança. Apesar da gente ter essa ideia de que ele é descendente de holandês, não que ele fala isso, não que ele, o Fabiano, ou o narrador em si, fala isso no livro. Ele só dá a descrição do Fabiano. Era olho claro e tá tudo mais. Só que o Fabiano em si, ele fala, ó, eu tenho que resistir à seca porque meu pai resistiu, meu avô resistiu, e antes do meu avô não tinha ninguém. Ou seja, o Fabiano, ele não tem herança familiar. Então, se ele não tem herança familiar, ele não tem história. Ou seja, é uma vida absolutamente seca mesmo. A questão do Fabiano é que ele é um personagem bastante caricato. É como se ele tivesse nascido da terra. Isso, lado da terra. Eu e o João tava discutindo isso quando ele leu o livro, que o Fabiano, cara, às vezes, se você faz uma leitura meio assim, sei lá, desse livro, você começa a ter raiva do Fabiano, porque ele é muito burro, ele é muito idiota, ele é muito chato, sabe? Ele é muito chucro, cara. O chucro não começa a se escrever, cara. Eu conheci pessoas chucras. Ele não tá lá, ele é mais baixo. Ele é idiota. Ele é o Pedrão pão de batata. Sabe? Ele é quase um animal, praticamente, né? Ele é um animal, cara. Mas ele é um ser humano, ele tem família, ele tem um convívio social. Tipo assim, ele tem um convívio social que um chimpanzé é capaz de ter. Sabe aquele macaco que fuma cigarro lá no zoológico da Tailândia? É igual, cara. Ó, a resposta pra essa questão da vida social e tal, a gente tem aqui no capítulo 3, no cadeia, que é quando ele vai preso. Ele vai até a cidade, ele vai comprar mantimento. E ele é sempre muito desconfiado, o povo sempre passa a perna nele. E ele não consegue negociar com ninguém e tal, tudo mais, blá, blá, blá. Aí ele para pra beber uma pinga e o soldado amarelo chama ele pra jogar carta. Só que ele não consegue recusar o pedido do soldado amarelo, porque ele não sabe falar e ele acaba perdendo tudo. Aí ele sai puto, né, do bar e tal. Só que ele não sabe pensar em mentira. Esse lance de não pensar em mentira vai muito ao encontro de quando os filhos dele chegam, alguns momentos na obra, que os filhos deles querem que ele conte uma história, alguma coisa assim do tipo. E o Fabiano não sabe contar história pro cara. Esse negócio dele não saber pensar em mentira mostra isso, porque contar história é contar mentira, basicamente, né? Então ele não sabe contar. Ele é completamente iletrado, ele é completamente animalesco. E olha só que coisa interessante. Ele vira numa rua e o soldado amarelo empurra ele, que questionava ele porque que ele saiu do bar sem se despedir. O soldado amarelo é meio carente, né? Aí o Fabiano pede pra não ser provocado e tal. O soldado continua provocando ele até que o Fabiano xinga ele e por isso ele é preso. É. Ou seja, o Fabiano basicamente é preso porque não sabe falar. Não, na verdade, ele é preso porque ele é idiota, cara. Ele é burro. Ele não é um ser humano. Ele não consegue fazer ligações na cabeça dele. Exato, ele não parece um ser humano. Exato. Ele não é nem perto de um exemplo do que é o caipira, do que é a galera do interior do Nordeste. E o próprio livro mostra isso mais ou menos. Vai no capítulo 8, ó, a gente já não vai seguir a ordem de capítulos, tá? Se a gente for ver no capítulo 8, que é o capítulo festa, que eles vão pra uma festa de Natal na cidade, eles olham pras pessoas, eles veem gente, sabe? E é todo mundo muito bicho. Os meninos ficam com medo, porque eles falam, meu Deus, como que existe tanta gente no mundo? Eu nem sabia que existia. O Fabiano bebe, o Fabiano começa a querer brigar brigar com a galera, ele tá bêbado pra caramba já. Sim. Ele começa a achar, e às vezes eu até desconfio, porque ele começa a achar que todo mundo tá enganando ele o tempo todo, sabe? Não é só o patrão, não é só o soldado, é todo mundo. Sim, a Vitória vai comprar um pedaço de pano e o Fabiano fica de olho porque, mas a mulher vai enganar nós, mas ele não fala, porque enfim. E fica nisso, é muito, ele é um animalizado que chega a ser muito caricato. Não dá pra entender nem como uma pessoa com a cabeça dele consegue ter família. É claro que é um livro. Se não fosse um livro, não daria pra entender. Sim, ele é um cara que ele não tem condições de arrumar uma esposa. Não. Ele não tem condições de vestir as próprias calças. É tipo isso. E o Fabiano, ele também, nessa parte da festa, ele tem uma visão meio claustrofóbica de tudo. Ele começa a incomodar, porque como tem muita gente, ele não consegue andar perto da família dele. E ele começa a se sentir preso, que nem ele tava na cadeia. E tal, ele não se sente bem e por aí vai. Isso, aliás, é uma coisa que tem que ser dita, que Fabiano, diferente de todos os outros personagens do próprio Graciliano Ramos, é um cara extremamente fiel à família. Ele é. Ele em nenhum momento ele larga. No capítulo 1, o menino, ele cai no chão. É o menino mais novo ou o menino mais velho? Não lembro dos dois. É mais novo, eu acho. Menino mais novinho. Deixa eu ver. Eu vou conferir isso aqui agora. Ok. Enquanto você confere, eu queria falar uma coisa sobre o capítulo 8. Fala. Ele tem um trechinho que é muito curioso, que é quando eles se sentam na calçada, pra dar aquela descansada bacana. Daí assim a Vitória, ela chega à conclusão, lá naquela cabeça comprometida dela, de que a vida é boa. Só que ela poderia ficar melhor, só faltava um detalhe. Ela precisava da cama do Tomás da Bolandeira. Da cama do Tomás, nossa, descascador, cara, de mandioca. Exatamente. Mano, a vida é boa, cara. Esse pequeno detalhe pra ela ficar melhor. Cara. Lá no capítulo 8. Eu tô errado. Capítulo 8 também tem uma parte interessante, que é o seguinte: quando eles estão indo, é 3 horas de caminhada. É muita vontade de ir na festa. É uma festa de Natal na festa. Eles foram pra uma rave, mano. Dentro do lado do bom. O Fabiano dropou uma bala, tá na seca, não tem água. Tá sentindo. Tá sentindo claustrofóbico, não consegue achar ninguém. Mano, uma rave de Natal, viu o Papai Noel gigante. Viu a baleia. Muita gente, música repetitiva. S3. Dormindo no chão. O afeto dele humaniza bastante ele. Ele não abandona a família. Ele, no primeiro capítulo, o menino mais novo, ele cai no chão e ele chega perto do menino e fala: vamos, excomungado, sabe? Excomungado, cão. Vamos, moleque dos infernos. Dá umas cutucadas pra arma, sabe? Vamos, porra. Aí o menino não vai. E ele entrega a arma pra, assim, a Vitória e leva o menino nas costas, sabe? Eu vejo, às vezes, o Fabiano meio com uma culpa. É, inclusive, por isso que ele admira, de certa forma, o seu Tomás da Bolandeira. Porque o... o seu Tomás descascador de mandioca. O Tomás da Bolandeira, apesar de ter morrido na seca e tal, sucumbiu à seca e tal, tudo mais, o cara, ele era letrado, ele sabia ler, ele falava bem. E sempre que os filhos dele chegam, fazem uma pergunta, alguma coisa assim do tipo, ele não sabe dar a resposta. É, ele pensa... O seu Tomás saberia e tal, tudo mais. E a mulher dele fala: é mesmo, seu Tomás. Bom, ele é uma pessoa bastante afetuosa com a prole dele, sabe? Sim, mas aí o orangotango fumante da Tailândia também é. Eu acho que isso não humaniza ele, não. Convidado. Capítulo 4: Sinhá Vitória. Cigana, vida de onça. Sim, a Vitória, na verdade. Não, sim, é Sinhá, porque ela não é a senhora de terra. Vida tirana essa, só de andança e de viver perseguindo a criação de onça. Eu vou, me interessa. Para, claro. Nesse capítulo, a grande Sinhá Vitória, ela passa uma impressão que ela tá um pouco desanimada com o Fabiano. Ele é meio indisposto, ele é meio grosseiro e talvez... Não lava as partes. É, e talvez... talvez Fabiano melhorasse se ele tivesse uma cama como a do seu Tomás da Bolandeira? O descascador de mandioca. Então, o que isso passou pra mim? Isso passou pra mim que essa cama não é só a vontade dela de estar novamente com o seu Tomás, que já morreu e não é mais possível. Essa cama também é uma alegoria pro que ela queria no Fabiano. Ela queria que o Fabiano fosse mais como o seu Tomás. Descascasse mais mandioca, assim, sabe? Debulhasse mais algodão. Olha, isso faz bastante sentido tirando a parte da enfim. Porque assim, todos ali, no final do livro, a gente percebe que eles tinham vontades muito, muito, muito poucas. Eles não queriam ser milionários. No último capítulo, no Fuga, mostra que eles estão agora cansados de tudo. Eles querem não mais continuar com o ciclo de seca. Então eles vão tentar aquela coisa no futuro do pretérito. Então assim, pensando que esse livro também tem uma função de crítica social muito grande, é mais ou menos isso. Tipo, governantes, não queremos luxo, não queremos nada, queremos só, sei lá, vida. Vida mais danada ainda tô pra ver. Capítulo 5, menino mais novo. Ai, cara. Quem que ele é? O mais esperto ou mais burro? Calcule o nível de retardo desse guri. Ele quer ser igual o pai dele. Então ele é o mais burro. Ele não é retardado, cara. Criança tem isso. Cara, o pai dele não consegue falar, cara. O pai dele dá um murro na cara dele porque ele perguntou pra ele falar uma história. Mas o pai dele é o herói do mundo dele, cara. A criança, ela pensa dessa forma até pelo menos os 10, 11 anos de idade, que é quando ela começa a ter contato com outros adultos e tal. Isso é uma merda. Esse guri é louco. Não, ele é. A gente vê dele, Pedro. Não é que ele quer ser igual, ele vê não, o pai. Não. Quer ser igual. Aliviando a zoeira aqui. Ele quer ser igualzinho, sim. Mas ele der shows pelo pai. Mas eu entendo. O que ele tá vendo? O que ele tá vendo o pai fazer? Cara, no capítulo domar cavalos. O que é mentira, que esse cara não teria condições psicológicas de domar um cavalo. O cavalo ia domar ele. Provavelmente ele ia conversar com o cavalo e eles iam entrar num acordo, tá ligado? Ele tá lá, o pai tá amansando uma égua, aí ele resolve tentar fazer algo parecido pra passar inveja pro irmão e pra cachorra. E o Fabiano fica super orgulhosão, tá ligado? Cara, eu imaginei a baleia agora como o Mr. Pickles, tá ligado? Nossa, pra mim ela é agora isso. Mano, combinar ela é égua, tá ligado? Pra fazer o pai feliz. Enfim, ele tenta montar uma cabra, né? Porque ele não vai conseguir montar uma égua, obviamente. E no final das contas, ele acaba caindo na cabra. Ele fica um tempinho em cima, ele acaba caindo. E a baleia fica olhando seriamente enquanto o irmão caga de rir, tá ligado? Uhum. É realmente a criança mais nova. Pra ela, o pai dela é o super-homem, tá ligado? Já pegou duas crianças discutindo sobre quem é o pai mais foda? Nossa, pode crer. Cara, nunca. Mas... eu já vi isso aí, sim. Isso. Eu achava que era uma lenda. Não é. Assiste Herói de Brinquedo pra entender. Nossa. Ah, é verdade. Cacete, velho. Ai, o meu pai bate no seu. Ai, o meu pai faz isso. Tanto que uma das coisas mais infantis que a gente tem é quando o cara fica mais velho no seu. Cara, calma aí. Cara, aquele negócio que o Nada falou no podcast que não vai ser publicado, jamais? Qual? Eu imaginei uma criança olhando pra outra e falando: o pau do seu pai não tem gosto de pau. Eu tava me segurando pra fazer nenhuma piada com travesti aqui, mas já que o Dual entrou nisso, o meu pai também é minha mãe. Caralho. Lá na casa dos carneiros, onde os violeiros vão cantar louvando você. Em cantigas de amigo, cantando comigo, somente porque você é minha amiga, mulher. Lua nova do céu que já não me quer. Aí o capítulo 6 é do menino mais velho. Eu acho que é o capítulo que eu mais gosto. Por quê? Eu ia dizer exatamente isso, cara. É o capítulo que eu mais gostei nesse livro. Se eu tivesse lido, também seria o que eu mais gostei. Falando sério agora aqui. Sabe? Aí eu vou contar ele aqui. É interessante. O menino mais velho, ele ouve da Sinha Terta rezando. E a Sinha Terta fala inferno. E o moleque fala, porra, mas o que são caralhos de inferno? O que é inferno? E ele começa a perguntar pra todo mundo o que é inferno. Ele leva uns tapas na boca por causa disso. É, ele fica levando porrada, porque ele acha a palavra bonita, sonora e tudo mais. E ele sai perguntando o que, que é. Ele pergunta pra galera, a galera dá umas porradas neles. E sabe? É uma crítica ao tabu, cara. Não sei se é uma crítica ao tabu, mas é uma coisa linguística muito bonita, eu acho. Me lembra o que o Matisse fez na pintura, parece que é o que ele tá fazendo aqui na literatura. Que é procurar as origens do traço, as origens da transformação do mundo, da representação do mundo pra arte, sabe? O que, que as palavras querem dizer? A palavra inferno, se você mostrar pra uma pessoa que não sabe, o que ela quer dizer? Saca? Eu acho isso bem maneiro, ele parar pra pensar nisso. E a intuitividade do fonema, né, cara? Isso, os fonemas e tudo mais. E é interessante que o garoto, ele fica questionando, né, o que é inferno, como uma palavra bonita pode significar coisa ruim, que nem você falou. E ele não entende, porque pra ele não existia lugar ruim. Tipo, olha só, chiqueiro, barreiro, pátio, bebedouro, tudo que ele conhecia era bom. Olha só o nível do moleque, né? Uhum. Tipo, o que ele achava bom. A mãe dele carregava um baú e o irmão, debaixo do sol, ele desmaiou de tanto calor. Aí eles pararam debaixo de um juazeiro. Aí ele pensou que talvez aquilo, então, fosse o inferno. Ou seja, é isso daqui, essa parte do Graciliano Ramos eu acho muito bacana, porque ele parte do questionamento natural de uma criança sobre uma palavra que ela não conhece, pra ele dizer o que é o inferno pro sertanejo. Uhum. Sim. Entendeu? E isso é muito bacana. Sim, é muito legal. E ao é invés, pesado, né? É, ao invés dele dar assim do tipo, ó, o inferno é isso daqui, como um escritor normalmente faria, ele passa por um questionamento infantil, inocente, até que o moleque chega à conclusão que ele gostaria que o leitor chegasse. E ele induz você a isso. Isso, né? É muito difícil de fazer, cara, porque é difícil você sair do seu próprio paradigma quando você tá escrevendo, cara. Exatamente. Daí ele começa a questionar, né, sobre estrela e tal, tudo mais, e papapá. E ele tá chorando lá sentado, e a baleia tá lá do lado dele, e ele se sente essa baleia, a baleia é uma pessoa fantástica, né? É. Porque no caso, a família tá passando fome, ela vai na caça. O moleque fica triste. É lá, é o personagem mais humanizado que tem na... É o personagem mais virtuoso da toda a literatura brasileira. Vocês concluíram isso? Exatamente. Porque ele tá, a baleia tá sempre ajudando a família. Tipo, ela ajuda assim, a Vitória. Ela faz o papel de pais ali pra eles, né? Cara, na real ela é um puta cachorro, sabe? É. Ela faz o que um cachorro faz bem. Mas enfim, a baleia não termina o livro viva. Bem melhor. Dum. Spoiler. Dois capítulos depois... Eu sei que ela morre. Morreu, mas só bem. O capítulo 7 é o capítulo do inverno. É basicamente uma chuva torrencial. E as crianças se espantam com os sapos. Fim. E a gente falou do 8, já, sim, né? Capítulo da festa. Já. E aí é o seguinte, meus amigos e minhas amigas. Se você, homem, estiver num dia um pouco emotivo e tudo mais, você tá um pouco triste... Ouviu Simple Plan a tarde inteira. Tava jogando God of War, esqueceu de salvar, o computador desligou do nada. Enfim. Se você tiver nesse dia desgraçado e for ler esse capítulo 9, que é o capítulo da baleia, você vai chorar muito. Vai dar uma bad trip. Vai dar, velho. Aí é onde eu parei, porque... Porque pra mim é tudo igual até o fim do livro. Então... Era igual, foda-se. Então. É. Eu só montei na minha cabeça. No final, tem seca de novo. Isso eu sei. Cara, é muito triste. E você, menina, se você tiver naquele dia de TPM, que você tá tudo emotivo e tal, tudo mais, ou então você tá realmente, passou por um dia meio triste, meio denso. Aquele dia que você quer ficar em casa tomando sorvete direto no pote de 26 litros. Nossa Senhora. Assistindo The Good Wife. Ou Gossip Girl, tá ligado? No Gossip Girl e discutindo em fórum da internet por que colorir aqueles livros de colorir com canetinha e trapaça. É. Você tem uma briga por causa disso. Existe isso? Porra, acho que não. Que legal, cara. Trapaça, tá ligado? Uh-huh, tipo, trapaça no filme, mano. Canetinha, vixe. Usou canetinha, a galera fala, não, isso é trapaça, cara. Existe uma. Existe toda uma máfia, tipo, grupos no Facebook. Existe todo. Cara, caralho, eu odeio a humanidade, velho. Existe cagação de regra pra colorir um livro gourmet de colorir, velho. Claro, velho. Cagação de regra, cara. Eu acho que eles são todos canetinha fóbicos, cara. Pensa da seguinte forma. Tô pensando. Se a partir do momento que surge uma coisa, existe a cagação de regra em cima daquela coisa. Verdade. É o equivalente da regra. 36 na internet pra tia chata, sabe? Exatamente. Cara, eu vou ser bem sincero com vocês, cara, porque, tipo, sobre a não cagação de regra, existe uma cagação de regra? Existe. É a sociedade agora. É a sociedade de vítimas de hoje, tá ligado? Existe uma cagação de regra sobre por que você não deve cagar regra, tá ligado? É Inception, tá ligado? Tipo, puta que pariu, velho. Sociedade de vítima. Naquela época tinha. É tipo você dar modinha de não gostar de modinha, tá ligado? É, velho. O Mega Inception. Capítulo só serviu pra uma coisa: me deixar puto com o desgraçado do filho da puta do corno do Fabiano, cara. É verdade. O cara não consegue matar um cachorro! Ele atira errado! Ele faz o bicho sofrer, cara! Verdade. Filha da puta. O lance é que a baleia tá doente, ela tá perto da você. Ela tá com. Ela pega. É raiva, né? Que ela não, pega. O Fabiano acha que ela tá com raiva. Sim, ela só tá doentinha. É. Ela quer comer, não quer brincar. É assim: os pelos dela caíam, as manchas negras surgiam na pele, ela tá cheia de ferida e sangramento. A boca tá inchada e com chagas e não conseguia comer nem beber. Porra, mas isso é a vida normal dela. Um dia normal. Beleza, vambora. É uma terça-feira triste. É tipo isso. Eu já fiz prova desse jeito em Curitiba. Eu sou ótimo. Os moleques ficam mal. A mãe acaba levando ele pro quarto e tapa os ouvidos e tal. A baleia começa a perceber a situação, a arma apontada pra ela. Aí o tiro atinge sua parte traseira e ela saiu arrastando, latindo e chorando. As crianças esperando, assim, a Vitória rezando. O Fabiano se recolheu. Aí a baleia começou. Ela tenta chegar nos juazeiros. Aí você só tem a parte da baleia. Essa parte, que é só da baleia, é tensa, gente. É, porque assim. Ela começa a alucinar. Sim. Ela começa a alucinar. Ela sente cheiro de preá. Ela vê umas preás gigantes. Ela pensa em morder o Fabiano. Mas ela desiste porque ele era o mestre dela. Ela tá indo pro céu. É. Você é um muçulmano com 70 preás. Com 70 preás. Virgem. Mas ela pensa, ela fala, ela quis dormir pra acordar num mundo cheio de preás, gordos e enormes. Meu Deus. O lance é que é muito triste esse capítulo da baleia. É, não, realmente, é assim. E o Fabiano errar o tiro. Que canagem, né, cara? Vocês entendem que ele não fez de propósito, né? Sim. Eu entendo que ele não fez de propósito, mas. Isso piora tudo. É, porque ele. Oh. Cara, o cachorro tá deitado, não consegue se mexer, tá a 30 centímetros de distância do teu cano, você erra! Tá misto. Cara, tô nervoso. Ele não tem. Tirou dois no dado. No para a habilidade de mira do Fabiano. Eu vejo isso, o Fabiano também é mal. Tá ligado? Com a situação em si e tal. E acaba não conseguindo dar o tiro. Tanto que depois ela sai arrastando, latindo e chorando, ele não dá o outro tiro. Ele se sente mal. É, mas outros capítulos... Não, ele é um sádico. Além de corno, ele é sádico. Nossa, porque sim, se ele se sentisse mal de verdade, ele tinha dado outro tiro. Ele tinha acabado. Isso é verdade, né, cara? Eu teria me matado e deixado minha família se fuder. Sem dúvida. Não, se eu fosse Fabiana, eu ia ser cuzão mesmo. Esse capítulo contas aqui no caso é interessante porque assim a Vitória, que é a que faz as contas pra ele, porque o Fabiano não sabia contar de jeito nenhum, mas ela não sabe também argumentar que ela tá sendo enganada também. Eles não sabem falar. O capítulo 11 é relacionado ao capítulo da cadeia, de quando o Fabiano é preso. Porque o capítulo 11 ele tá indo atrás de uma égua e ele encontra o soldado amarelo no meio do nada. E agora o soldado amarelo, ele tá cagando de medo. Cagando de medo. Porque ele pensou, porra, morri, né? O cara que eu prendi por nada, por não ter me falado tchau, ele vai me matar agora. Ele tá empunhando um facão do cacete, ele é muito mais forte do que eu. Então é o Fabiano agora e tal, é pronto pra sua vingança. O Fabiano pensa, ah, vou matar esse cara aqui, vou jogar aqui, os urubus vai comer ele. Ninguém vai ficar sabendo. Mas aí ele fica pensando nisso. Esse soldado ser amarelo é proposital do Graciliano Ramos, porque ele mete uma crítica no governo. O Fabiano pensa, esse que é o soldado amarelo e covarde como o governo que a gente tem. Aí ele, em vez de matar o soldado amarelo, ele tira o chapéu e ensina o caminho pro soldado amarelo. Ele se compadece da situação. Na verdade, ele pensa que o soldado amarelo ser esse bosta que ele é, já é o suficiente de vingança pra ele, já. Um adendo rápido aí pro Pescaldo. Ele pensa isso, sim. Um adendo rápido pro Pescaldo. A questão do amarelo é meio que tradicional, essa relação do amarelo com uma coisa hedionda, com uma coisa detestável. O próprio Chambers, quando ele escreve, quando ele fala do reino amarelo, ele tem essa sensação. É, e a própria literatura... É, na Inglaterra, os livros que vinham da França na Inglaterra, no na época vitoriana, eles vinham com capas em amarelo porque os ingleses achavam que era a decadência moral da época o que os franceses escreviam. É, e não só isso também. O amarelo, se a gente for pensar no nosso idioma, tem relação com covardia, né? Ah, ele amarelou. Também o amarelo, ele tem relação com a questão de doença, com um governo doente. O Fabiano, ele pensa isso. Esse governo é amarelo porque ele é doente. Esse soldado é amarelo. Simbólico, né? Cor de caganeira. Sim, é cor de caganeira. Exatamente. Cor de vômito. Cor de Minion. Eu não aguento mais Minion, para. Pelo amor de Deus, já chega. Cara, eu não aguento de Made Minion desde o primeiro filme, cara. Isso. Caso, o capítulo 12 é o mundo coberto de penas. O mundo cheio de penas, é esse o nome? Coberto de penas. Coberto de penas. O mundo coberto de penas, capítulo 12. Pera, fala de novo. Okay. Capítulo 12. Porra! Lula, fala. Vamos falar quando ele falar. Vamos lá então, Lula. Capítulo 12, o mundo coberto de penas. Eu vou matar os dois amanhã. Ai, ai. Chora. Vamos lá. Vai, porra. Capítulo 12, o mundo coberto de penas. Não, fala direito. Capítulo 12, o mundo coberto de penas. Eu só queria falar um negócio sobre esse capítulo, que é, pra voltar mais uma vez, enfatizar um ponto muito importante desse texto. A idiotice do Fabiano, cara. Tipo, mandam ele lá matar a porra dos passarinhos. Por quê? Porque eles estão bebendo as águas dos bois e os bois estão morrendo de sede. Cara, faz o menor sentido. Não, na verdade faz, cara, porque são os passarinhos que trazem a seca, tá ligado? Ah. Só que tem qualquer associação que ele faz. Ele pega e fala, não é porque eles estão bebendo a água tá acabando e o boi tá morrendo. É porque eles trazem a seca. Eu vou matar todos esses passarinhos com muito gosto. Cara, ele mas é, cara. Mas ele faz essa associação porque é o seguinte, ele, sempre que os passarinhos estão ali, o céu tá claro, entendeu? Tá, é o céu da seca. Ele faz essa associação por isso, ele não é estudado. Pedro, ó como você é, Pedro. Você fica defendendo esse cara. Eu fico, porra, eu me compadeço bastante do Fabiano. Cara, eu não me compadeço dessa caricatura, desse arremedo de jeito. Ele não teria filhos. Não teria. Isso ele não teria. Cara, ele não teria filhos. Eu não ia saber como é que faz. Cara, ele não entendeu o processo de jeito nenhum. E no os caso... filhos dele, não. Eu matei charado. Os filhos e no dele, final da... seu Tomás. E no final das contas, ele ele pega a espingarda, é meio que... Na hora ele lembra da baleia, e ele sai matando os pássaros e tal, tudo mais. Ele pega todos os pássaros e leva de comida pra galera. Até aí, ok. Essa parte de sentido. Nada assim, meio que ele vai ter uma intoxicação por chumbo, mas enfim. Até aí, nada contra. A única intoxicação do chumbo que eu já tive foi quando meu avô atirou na minha perna, então... Nossa! Meu avô atirou na tua perna. Tudo bem. Quase não descobriu nada. O avô dele atirou na perna dele. Ah, mas foi com carinho, né, cara? Com amor e carinho, filho. Ele não... Ele virou e falou, eu não sei porque eu tô atirando em você, mas você sabe porque tá levando um tiro. Eu falei, ok. Ele chegou à conclusão que era por amor. Eu achei que exatamente. Meu avô me ama demais, cara. O colega adversário não tem um canto apurado. Se cantasse por salário, há muito que era afinado. E pra acabar essa brincadeira que já me deixa enjoado. E o capítulo 13, a gente já comentou, é a mesma coisa do capítulo 1, eles fugindo da seca e a Sim, a Vitória falando pro Fabiano que gostaria de morar num lugar fixo. Né? Tiveram uma puta boa ideia, hein? Porra! Ela... Porra, no livro inteiro... O final do livro. Ter uma casa é maneiro, isso, pô, que ideia genial. Não, no começo do livro ele tem essa ideia, o problema é a bandeira do MST na mão dele. Chega, vamos encerrar essa porra. Tati, não, sem encerramento, vou cortar no meio em algum momento. Ai. Alguém tem alguma outra, mais coisa pra falar? Eu vou dar um negócio aqui pra você te ajudar. Sobre interrupção bruta! Todo mundo com suas pautas aí, abertas. Pauta? Que pauta? Ei, a minha pauta tá na mão. Sim, eu vou usar minha mente. Tinha que ter lido o livro? É isso que você tá me dizendo? Eu tinha que ter lido o livro pra participar? Eu só sei duas coisas desse livro, mano. Oh, eu tinha que ter estudado, eu tinha que ter saído da segunda série, velho. Eu parei no BABB, velho. Ainda errou. reprovou no Beabá. Eu sou. Eu sou um renegado de Darwin, cara. Não, ó, 50% ou mais desse podcast já leu o livro, então tá ótimo. Darwin, agora eu lembrei de um vídeo que a mulher tá reclamando com o cachorro dela que ele comeu a Bíblia, mano. O nome do cachorro é Darwin, mano. Nossa, velho. Ele é muito melhor se fosse Nietzsche. O dia que a evolução comeu a Bíblia, que é. Suprou Jesus, alguma coisa assim. Que eu Nossa. Mano, eu tenho um cachorro e eu vou chamar ele de Nietzsche. Eu vou ensinar ele a comer Bíblias, cara. Nietzsche. Meu Deus do céu. O cachorro não vai poder passar na frente de uma igreja evangélica e vai atacar todo mundo. E eu vou soltar ali na frente de uma igreja evangélica. Só pra treinar, pô. Menino tá bom. Calma, gente. Ele só quer as Bíblias. Eu fico imaginando os gritos, tipo, ah, meu Deus, é o cão, é o cão. Calma aí, ele vem. O cara vai gastar, ele vai comprar um Rottweiler, ele vai gastar uma grana filha da puta com adestramento apenas por uma piada. Isso é dedicação. Não supera a vez que ele colocou fogo no cabelo da Jamile, né? Entendeu? Não, tu tava brincando com o pessoal, né? Tava brincando de colocar fogo no pessoal lá do rolê e tal. Caralho, velho, eu não faço isso, tá ligado?